E se eu fosse ao cinema e numa tarde amena eu te encontrasse lá? Minha vida ampassando, talvez em Sampa sol a iluminar. E se eu te dissesse então, levei a vida em vão no escuro sem você? Passa um filme, um cara morre, nem me ocorre te dizer. Tudo passa, tudo escapa. Nosso amor, nosso mapa. Tudo passa, tudo esconde. Mas o amor sabe aonde. A beleza está por perto e a cidade é certo, ainda vai rachar. Minha dor está à vista e o garagista viu você voltar. Quando eu canto não há drama, nem a mera fama pode me atrair. O relógio já bateu e eu perdido por aí. Tudo passa, tudo escapa. Nosso amor, nosso mapa. Tudo passa, tudo esconde. Mas o amor sabe aonde. Protegerá um cara que não dá o braço a anjo algum. A vegetação insiste, a folha, o sol e bicho bem comum. Não me diga adeus, ó não, fugir da solidão já vai valer pra mim. Minha vida sem você é esse filme tão ruim. Tudo passa, tudo escapa. Nosso amor, nosso mapa. Passa, tudo esconde, mas o amor sabe aonde.